Sabe o desafio? Ah, você tem que acertar. Qual foi o maior sucesso regional da música popular? Na região do Nordeste brasileiro. O sábio quer saber se você lembra das coisas aparecem na mídia e somem de uma hora para outra. O sucesso do passado passam e repassam toda hora. O sucesso de agora passa e vai embora. Quem falou isso foi o sábio. Esse é o desafio do sábio. O que é isso das músicas na Bahia passam tão rápido? Como um trio elétrico desgovernado. Como um trio elétrico desgovernado. O sábio disse que a música é de carnaval, que no passado o sucesso era notável e agora é descartável. Esse é o desafio do sábio. O que é isso das músicas? Passam tão rápido. Como um trio elétrico desgovernado. Como um trio elétrico desgovernado. Olha o trio elétrico desgovernado. Olha o trio elétrico desgovernado. É o trio elétrico desgovernado. O trio elétrico desgovernado. Vamos lá, galera.